As escrituras nos afirma teu moço, moço temente, cujo nome era Daniel. Era temente, moço humilde e bondoso, e sempre orando era um crente de fé. Chegou o dia que o moço Daniel passou momentos de tamanhas provações. Então o rei mandou que ali fosse lançado. Lançou o profeta lá na cova dos leões. Daniel orava a Deus. Daniel orava a Deus. Ali na cova dos leões, onde ele estava, ali humilde Daniel não esmoreceu. Daniel orava a Deus, e Daniel ficou no meio daquelas feras. Com ele estava o Deus de sua salvação, e logo o anjo guardou seu profeta, e Daniel continuou em oração. Para o crente salvo, a oração é uma chave, é o bastante ter humilde coração. É uma chave, esta abre qualquer porta, esta também fechou a boca dos leões. Daniel orava a Deus. Ali na cova dos leões, onde ele estava, ali humilde Daniel não esmoreceu. Daniel orava a Deus. Ainda hoje o crente que adora a Deus, o inimigo também é como um leão. Mas cada crente de Jesus tem esta chave, e esta chave quer dizer a oração. Vamos, irmãos, orar unidos nesta igreja, pra ver a terra onde mana leite e mel. Os crentes salvos todos têm a mesma esperança. O nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. Ali na cova dos leões, onde ele estava, ali humilde Daniel não esmoreceu. Daniel orava a Deus.